Ora viva, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Paróquia de Telheiras, de regresso a estes momentos de conversa com o Padre João Paulo. Padre, seja bem-vindo também. Bem-vindos. E hoje este podcast, este programa foi suscitado não propriamente pelas melhores razões, pela questão da guerra. Nós aqui não vamos falar sobre o conflito em concreto, não esperem qualquer análise geopolítica da nossa parte. O que nos interessa neste programa é perceber de que forma o magistério da Igreja se tem pronunciado a propósito da questão da guerra. É mais ou menos isto, não é? É, e também a consequência que isso tem. No modo de ver cristão, não é que tenha que ser unânime para todos no caso do conflito concreto, mas o que é que deve estar no espírito de uma pessoa cristã, não é? Quando surge algum conflito ou a ameaça do início de algum conflito, ou o conflito também, como é o caso que já está infelizmente no ar, né? Está a andar para a frente. E à parte daquilo que vamos, mais concretamente daquilo que o Padre João Paulo vai dizer, baseando-se tanto nas palavras do Papa Francisco como também no Catecismo, fazemos também esse convite para que as pessoas possam estar atentas àquilo que o Papa Francisco vai dizendo a propósito desta questão. Ele tem feito de facto alguns pronunciamentos. E nós aconselhamos sempre para que haja essa atenção em relação àquilo que o Papa Francisco tem dito. Ouvir em direto o Papa. Agora está nos exercícios espirituais, está a fazer os seus exercícios espirituais, embora tenha enviado dois cardeais à Polónia, para ver se também chegam um pouco mais longe, à Ucrânia, não é? Para que as populações sintam a proximidade do Papa. Mas sim, assim que terminar o retiro, vale a pena estar atento a todas as iniciativas do Papa, né? Também nos orienta sobre o que fazer. Às vezes pode-nos pedir mais oração, como foi o caso da Quarta-feira de Cinzas, pediu que oferecêssemos tudo aquele jejum, né, que é habitual na Quarta-feira de Cinzas, também por esta intenção, e orações por esta intenção, e todas as iniciativas de rezarmos por elas, que são super bem-vindas. Nesta sexta-feira há um terço diante do Mosteiro dos Jerónimos à noite, né? Por exemplo, todos esse tipo de apoios, iniciativas que são super bem-vindas, né? É uma das maneiras de reagirmos nós a este mal tremendo. Até porque, Padre João Paulo, sem querer, obviamente, desviar do assunto em concreto, mas, ou daquilo que nos traz aqui, mas muitas vezes estas as notícias da guerra fazem com que as pessoas fiquem mais ansiosas, mais angustiadas. E é importante não perder também a visão sobrenatural. Sim, porque nós temos os nossos recursos, né? As armas da oração. O programa está a ser gravado nesta quarta-feira da primeira semana da Quaresma. E para ir ao encontro, ainda não do nosso tema, mas agora damos mais uma voltinha, mas anda lá perto. Porque às vezes há pessoas que pensam no que é o conflito armado, seja ele qual for, agora parece que vem um encontro de profecias ou de catastróficas, etc. Né? Eu não tenho recursos para saber qual é a legitimidade de pensar uma coisa dessas, mas numa das redes sociais dizia alguém, de forma muito oportuna, que a primeira leitura de hoje, que é do profeta Jonas, que vai pregar a Nínive, né, e anunciar a destruição da cidade, vai fazer uma profecia que o próprio Deus lhe tinha dito, né, que fizesse, né? E como se vê, a profecia depois não se cumpre, porque a população muda o comportamento, né? Reza e faz jejum. Né? E não eram israelitas. Isto é, que as profecias muitas vezes não são ou podem não ser infalíveis. Né? Mesmo que sejam mesmo profecias, né? Acho alguém que tenha, ou que penso que tem, inside information lá do céu, mas mesmo que seja assim, ficamos sempre com a impressão que as profecias deixam uma certa margem para condições das profecias mais negativas, para que não se cumpram se as pessoas se converterem. Portanto, mesmo que, bem, isto para dizer, ir ao encontro da observação, que há pessoas que ficam angustiadas, não é? Ficam pessoas angustiadas pelos factos e também, às Sim. vezes, por enfim, interpretações destas que as fazem pensar, bem, isto vai ser uma desgraça. Até pode ser, não é? Não sei que seja, se é, espero que, esperemos que não seja, não é? Claro. Mas, em qualquer caso, o nosso dever é aproximar-nos mais de Deus e, não é? E levar o nível moral da sociedade. É preciso ter algum cuidado, digo eu, na forma como, em relação a este assunto, mas também em relação sim. a outros assuntos, na forma como interpretamos sim, revelações sim, sim. privadas, hoje em dia com as redes sociais, de facto damos-nos caras com algumas interpretações de revelações privadas, ainda por cima a linguagem profética é por si só muitas vezes uma linguagem simbólica e meio ambígua e muitas vezes as coisas são ditas com muita certeza, não é? Pois, eu não me sinto capaz de interpretar essas profecias ou pseudo-profecias, no caso de não ser a verdade. O melhor é mesmo ter alguma prudência, não é? É, ter prudência e sobretudo, já digo, a resposta é sempre a mesma, não? Que resposta é que nós podemos dar? Pois rezarmos e estarmos atentos ao bem que podemos fazer, né? Neste caso há possibilidades de ajudar até monetariamente a Ucrânia ou as populações ucranianas, ou a Caritas montou uma espécie ou está a montar uma possibilidade de colaborar diretamente com as pessoas que eventualmente vêm cá ter a Portugal, que depois podemos ajudar, poder apoiar. Acho que esse tipo de apoios são super bem-vindos. Aqui nós divulgamos na paróquia essas iniciativas de várias entidades, em concreto também da Caritas, em que se perguntava se havia pessoas dispostas a acolher crianças ou jovens isolados. E eu recebi pessoas que diziam que estavam dispostas, portanto, com o nome e telefone, né, que estavam dispostas a aceitar alguma criança ou um jovem que estivesse sozinho, estavam dispostas a aceitar, e alguma delas ainda tem. É uma família numerosa, com 5 filhos, né? Se calhar nem toda a gente pode fazer isso, mas acho que há uma série de respostas que se podem dar, né? E que aí sim podemos estar um pouco mais atentos, porque se a situação se agravar muito, coisa que pode mesmo acontecer, né? Se calhar temos todos que estar disposta a dar um bocadinho mais do que daríamos em condições normais, mas enfim. Voltamos então ao Papa Francisco. Sim, Papa Francisco, o Catecismo da Igreja Católica. E o Catecismo da Igreja Católica. Eu, já no editorial do Boletim Paroquial, aconselho a que se releia os números 256 e 262 da Fratelli Tutti. E podem encontrar esses certos, no fundo, neste caso, o editorial do Padre João Paulo, este mês foi basicamente uma transcrição. É uma transcrição, pura e simples. E isso está no site da nossa paróquia. É uma transcrição parcial, não é? Mas pelo menos os highlights, as coisas, os tópicos que me pareceram mais interessantes a recordar, não é? Então, eu queria só falar de dois ou três pontos, que o Papa Francisco diz muitas coisas. Aqui é o juízo da Igreja que foi sendo progressivamente mais severo sobre a legitimidade das guerras, não é? No Catecismo da Igreja Católica, no número 2309, fala-se de que há uma legítima defesa pela força das armas, da força das armas em determinadas circunstâncias. E põe as condições, em que condições é que se pode falar. Antes falava-se de uma guerra justa, talvez seja mais fácil falar, ou mais justo, mais acertado falar de uma defesa justa, não sei, pelas armas. E dá uma série de condições, quatro em concreto, a última das quais diz o seguinte, que o emprego é legítima a defesa pelas armas, quando o emprego das armas não traga consigo males e desordens mais graves do que o mal a eliminar. E depois faz uma espécie de ressalva, diz assim, o poder dos meios modernos de destruição tem um peso gravíssimo na apreciação desta condição. Isto é, como as armas são cada vez mais destruidoras, o risco de espalhar os males, né, de uma forma quase indiscriminada, em alguns casos, segundo o tipo de guerra que for, não é? Mas em alguns casos podem ser gigantescos, não é? E, portanto, antes de pensar de falarmos da guerra justa, é preciso mesmo ver se é justa, não é? Se existe alguma... E depois também fala, evidentemente, se é preciso esgotar todos os meios diplomáticos ou do direito, etc., antes de partir para uma coisa dessas, não é? Portanto, esta reserva, esta forte reserva à guerra, não é? muitas vezes leva-nos, mesmo, mesmo a nível pessoal, né? Às vezes podíamos pensar que um determinado conflito é uma coisa que está embrulhada, se calhar o melhor era mesmo começar uma guerra e acabar com este ditador ou com esta... e é preciso pensar bem, né? Se essa a solução prática, por exemplo, a São Pedro a cortar orelhas, se é realmente a única possibilidade, né? Porque se houver outras, claramente são preferíveis as outras. O Papa, agora sim vou para o Papa, no número 261, diz coisas muito interessantes, diz assim, vou ler: toda a guerra deixa o mundo pior do que o encontrou. A guerra é um fracasso da política e da humanidade, uma rendição vergonhosa, uma derrota perante as forças do mal. E depois, diz uma ideia, dá uma ideia que é muito sugestiva, que é a ideia de reavaliarmos o que muitas vezes é chamado como, ou são chamados como danos colaterais, não é? Pronto, nós, houve uma guerra, foi reposta à ordem, vamos supor que acaba bem, segundo uma perspectiva determinada, não é? Foi reposta à ordem que era necessária, não é? E claro, houve danos colaterais. Danos colaterais, disse aqui o Papa, são os migrantes, os que sofreram eventuais radiações atómicas ou ataques químicos, as mulheres que perderam os filhos, as crianças mutiladas ou privadas da sua infância, e etc., não é? Agora, os 2 milhões de refugiados, não é? Que se prevê que possam, e pensa-se que pode chegar bastante mais, se as coisas continuarem. Pois, tudo isso, vê-los apenas como danos colaterais, diz, pronto, olha, paciência, não é? Tivemos a fazer o que era justo, e pronto, houve milhões de pessoas que ficaram com as suas vidas transtornadas. E o que me parece neste ponto do Papa é que, pelo menos, que a nossa narrativa, a nossa forma de ver as coisas muda um bocadinho, não é? Eu não digo que passássemos para o lado contrário, devemos já ver. O que aconteceu foi que há milhões de pessoas com vidas destruídas e, como resultado colateral, foi reposta uma ordem estratégica. Não digo que se veja exatamente assim as coisas, mas que não subvalorizemos os danos, aquilo que são chamados de danos colaterais. O Papa diz, não fiquemos em discussões teóricas, tomemos contacto com as feridas, toquemos a carne de quem paga os danos. Eu soube de uma jornalista que está na Ucrânia e que, num telefonema a um familiar, chora todas as noites ao descrever as crianças, não é, que vê, enfim, naquele país e que estão a chorar ou que estão em perigo. Não é? Ver isto como uma coisa, um dano colateral, acho que é ser demasiado superficial. Não é? Uhum. Portanto, todo este caso concreto que estamos a viver faz-nos a reavaliar, não é, o assunto das armas, da guerra, com as outras consequências que bem, a Igreja tem advertido. Por exemplo, a corrida aos armamentos, né? Que nós às vezes, olha, paciência, é uma indústria que existe e que se calhar é vital para alguns países. Esse tipo de raciocínios seria necessário reavaliá-los muito bem, não é? Porque está bem, os países podem ter o direito a defender-se, até para evitar perdas de soberania ou o que seja, mas, claro, isso não pode ser motivo para... que assim, vista tanto dinheiro nas armas, que depois é sempre uma tentação, né? Usá-las, ou outra das consequências, outro dos males que devemos evitar antes é todo tipo de racismos, xenofobias, etc., que leva a ver outras civilizações, outros países, com um valor diferente àquilo do nosso. Evidentemente, nós temos o nosso país e amamos o nosso país e isso é bom, o patriotismo é bom, mas os nacionalismos que levam a desprezar, sim, os outros, etc., são uma fonte de problemas e que, antes ou depois, parecem legitimar toda a guerra contra essas nações. Não é? Portanto, há coisas que, se calhar, temos que trabalhar no nosso interior e nas nossas comunidades, que aquilo que poderia levar ou que pode levar a um conflito armado, ou pelo menos a vê-lo como algo inevitável, não é? Não sei se queria ressaltar mais alguma coisa aí da encíclica do Papa Francisco. Sim, há muitas, mas eu acho que preferia que as pessoas lessem. Por exemplo, aqui diz no número 257 que que a guerra é a negação de todos os direitos, não é? Enfim, realmente vai o direito à vida, fica, vai à vida também, salvo seja, não é? Desaparece, não é? Os direitos aos bens essenciais também, muitas pessoas deixam de poder ter esse acesso, bem, o direito à verdade, não é? À segurança, essa é outra. Há uma frase famosa lá de um grego, né? A primeira vítima da guerra é a verdade, é, não é? Verdade, se é famoso. E depois, muitas vezes, se cria uma espiral de vinganças, não é? Que não só se dá durante o conflito, mas depois pervive durante muitos anos e às vezes durante séculos, não é? Coisa que é um mal tremendo, não é? Um mal horrível. Enfim. Leiam o ponto, porque por exemplo, estarão mesmo convencidos que isto é um mal verdadeiro. Não é? Fica então essa sugestão, não é? Para que as pessoas possam ler os excertos em que o Papa Francisco fala da guerra, né? Particularmente nesta encíclica Fratelli Tutti, e também o próprio Catecismo da Igreja Católica também o faz, como ouvimos aqui. Não sei se quer deixar mais alguma recomendação para o final, embora já tínhamos dado algumas no início, não é? É sobretudo da nossa parte, para a parte de toda a gente, que rezem o terço para acabar com a guerra. Foi a mensagem que Nossa Senhora também deixou aos pastorinhos. Acho que ela sabe a melhor maneira de terminar com estas coisas.